confiam na profecia. Só não contaram detalhes, o jeito da morte. Há décadas, há anos, vivemos isso. Combate terrorismo, um sistema falido. A violência ao próprio corpo, cara vencido. Mulher na rua carregando o pivete barrigudo. A lei divina foi severa, esqueceu-se deles. Meu poder pactando os trastes que acabam com tudo. Limitou tantas pessoas, vivem jogados. O apocalipse na favela acontece há anos, variando da forma que for possível. O perigo que paira no ar. A mais sinistra das noites, batuque no bar. Diz que nem esquina, morte em ação, outra mãe sentida. No escuro uma vela, um mano que teve sua despedida. Na periferia o diabo não para de agir assim. O último trago caroço no peito, a oração lembrada bem perto do fim. Talvez a imagem da família que estava em casa. O trailer de tudo, sua trilha sonora. O fim do mundo anunciado só pra ele ver. De cara com a dona de preto que é encapuçada com a rasca da vida. E aí o que sobra, último suspiro, somente pede perdão. Trevas ou paraíso do seu julgamento, ninguém sabe da decisão. Sete castiçais acesos, sete trombetas calcadas. O último ataque, o mais violento. No necrotério, um passo pro inferno. Sou mais um entre mil, só restam os meus pêsames. Os quatro cavaleiros lançados no gueto são os elementos que premeditam o final. Arma, miséria, droga, dinheiro sujo. Esperto é aquele que se livra desse mal. Um exemplo de como acaba-se a vida na favela. O livro avisa, é tudo igual, não tem diferença. É o final dos tempos, cara, então se liga. Ao aperto de um botão é exterminado a vida. Não há como escapar, isso é covardia. Nada mais a fazer, tem que se cumprir a profecia. É o final dos tempos, cara, então se liga. Ao aperto de um botão é exterminado a vida. Não há como escapar, isso é covardia. Nada mais a fazer, tem que se cumprir a profecia. De uma visão geral como andam as coisas no mundo. Guerra, genocídio, o mal anda solto. Quem tem poder, lamento, tem um cérebro sangrento. Pra mandar tudo pros ares, não precisa de esforço. O homem condenou-se ao que acontece hoje em dia. Agora assiste aos arrombados promover matanças. Clones do diabo, filhos da cadela do inferno. Foram escarrados pela boca, não foram gerados. Comparando esses moços com os da favela, dá certo mal policial. Que chuta teu corpo, despacha tua alma. Qualquer argumento já perde a calma. Correr na sua frente, um passo pra morte sem nenhum remorso. Hitler, Saddam Mussolini, encarnou na pele do otário. Um homem previu a desgraça do mundo, se resume a isso aí. Talvez é rodadas, quem confia guarda, virando a página, sente um estopim. Último cavaleiro citado no livro, agora sim é liberado. Após 5 meses, quem lança sabe disso, acaba-se o sofrimento. E o que resta é rezar, não há nada mais a fazer. Mais uma dúvida que sobra, qual a igreja escolher? A que vende seu lugar no céu, que quer seu dinheiro, sua alma não. São tantos nomes, tantos macetos, aí tá feita a confusão então. Ter grana é sinal de vida eterna, enquanto seu destino é decidido numa mesa. Já tá bem perto, tantos pastores vindo, nadando em dinheiro, que dane-se o resto. São anticristos, quem são eles pra falar de Deus? Da salvação, depois que já pecaram demais. De porta em porta ou na TV, seus fiéis tudo iludidos. Te oferecem dinheiro, vendem um paraíso. Exemplo citado, palavra de um poeta pobre. Você decide como vai perder sua vida. Cabe sua cova pouco a pouco, então se tá aí de uma vez. Apocalipse, mano, foi isso que o homem quis. É o final dos tempos, cara, então se liga. Ao aperto de um botão é exterminada a vida. Não há como escapar, isso é covardia. Nada mais a fazer, tem que se cumprir a profecia. É o final dos tempos, cara, então se liga. Ao aperto de um botão é exterminada a vida. Não há como escapar, isso é covardia. Nada mais a fazer, tem que se cumprir a profecia. Certeza que acaba-se tudo, sem perceber que o extermínio são seus líderes que ditam. Nada a fazer, só observamos o mal tão solto e já vem. Em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo, Deus nos proteja, amém. Talvez é o que passa na hora, no final da vida do cara. Frente a frente com a morte, seus pecados vindo à tona. Ou então da mulher que corre da bomba, pisa na mina. Seu corpo some, tava com seu filho, só pele e osso. Melhor foi assim, eu morri de fome. Sei lá, meu irmão, se eu for comparar, olho pro Haiti, vejo o Ceará. Japão, terremoto, Kuwait, guerrilha, São Paulo, alagado, guerra de de quadrilha. Enquanto eles pensam nos países pobres diminuírem a população, aqui frequentamos 500 anos de puro abandono e superlotação. Caje, Febem, casa de detenção. Carandiru tá de luto, núcleo também papudão. Não acreditou no inferno, esse é só purgatório. Otário que banca demais, antecipa logo seu velório. Penso no mano que tá lá trancado, a mercê do sistema falido. Conta do dia a dia, fumando pra porra sem saber que foi esquecido. Lembro logo dos meus filhos, o futuro deles como é que vai ser. É tanta ilusão, chego à conclusão, difícil eu sei, não vou escolher. Que Deus ilumine os caminhos deles, meus irmãos naquela prisão. Mostre luz no fim do túnel pra todas as pessoas de bom coração. Leve-os na santa paz, peço por minha mãe e pelos inocentes. Perdoa os que pecam aqui, Senhor, eles não sabem o que fazem. A sorte está lançada, corrida contra o tempo. Apocalipse é o final, meus sentimentos. É o final dos tempos, cara, então se liga. Ao aperto de um botão, é exterminada a vida. Não há como escapar, isso é covardia, nada mais a fazer. Tem que se cumprir a profecia. É o final dos tempos, cara, então se liga. Ao aperto de um botão, é exterminada a vida. Não há como escapar, isso é covardia, nada mais a fazer. Tem que se cumprir a profecia. Queime no fogo do inferno, imbecil. O mundo precisa de Deus.